Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Olá a todos. E bem-vindos a mais um Nintendo 3, né? Não. Exatamente. Eu esqueci que a gente se apresenta, aí, cacete. E do meu lado direito está o Lucas. Ainda ansioso pro Smash? Então segura a onda, porque o jogo só lança em dezembro, cara. Esses dias, eu fiquei olhando pro meu PS2, que eu tenho um PS2 fat, né, o PS2 gorducho, que tava meio jogado no canto do meu quarto, assim. Eu olhei pra ele e tentei rodar uns jogos, porque eu acabei comprando uns jogos de PS2 original, e eu vi que meu PS2 tá aquém da capacidade dele, né, ele tava demorando muito pra ler qualquer coisa. Então, na nossa era da internet, eu fui no YouTube e procurei jeitos para fazer o PS2 ler melhor. E nossa, aí, nisso, cara. Eu vi que ele dava pra dar uma limpada, e de fato, meu PS2 parecia que tinha tomado uma porrada. E eu olhei e falei, acho que é uma boa sacada dar uma limpada nele. Então hoje que eu tô entrando de férias, olhei e falei, vou abrir essa porra, tirar esse medo de abrir videogames e limpar essa porcaria por dentro, fazer uma limpeza da hora. Ah, olha só, você usou algum produto especial, né? Se não foi, eu jogou água, né? Eu joguei álcool. Eu joguei água. eu limpei com cotonete, álcool, as partes de metal, tudo. Álcool especial, né? Álcool isopropílico. Isopropílico, exatamente. Ou porra nenhuma. O álcool que fica no armário. Fica no armário. Não. Que álcool Zulu, mano? Você tem que usar álcool isopropílico, cara. Senão vai foder todo o aparelho. Eu usei álcool normal. Eu li Nossa, já era. Eu li na internet. Eu liguei e tava. E ligou. Ele não pegou fogo também. Eu tava com medo que o cara ele usa. É que eu tava vendo vídeo em inglês, né? E os caras usam uns produtos que, mano, não tem aqui. Ele usava um negócio de amônia. E eu olhei e falei, mano, tipo, amônia deve ser inflamável. Então, álcool, foda-se. Mas peraí, João. Olha a voz. Mano, não, calma, mas essa lógica não faz sentido, porque aí catuaba também vai pegar fogo no bagulho, cara. Eu podia limpar com plástico também. O plástico também. Não sei se pega fogo. Você mergulhou ele no tanque também pra dar uma lavada? Essa foi a primeira parte. Mas, mano, mas dá uma assim, né, o PS2, se vocês não sabem, ele é meio que uma... É dois pedaços de plástico com a memória dentro, né, com a motherboard dentro, né? Uhum. E aí, isso... Mano, quando eu peguei essas duas partes de plástico, quando eu tirei e joguei na água, você fica aflito, você fica olhando e fala, meu Deus, mano, parece que você tá limpando o PS2. Eu fiquei muito mal com essas coisas. Mas eu ainda não sei se ele tá bom, né? Então, eu ainda não liguei ele de novo, eu tava encaixando, aí o dever me chamou, eu tive que gravar o cast, então ele tá aberto agora na minha cozinha. Então, semana que vem você dá a notícia aí, se deu ruim ou deu bom. É, ele vai dar a notícia do hospital da área de inflamáveis, né? O pessoal pegou tudo. Queimadura 90% do corpo. E ele tá dando toda essa notícia, toda essa jornada dele, e na verdade ele só precisou ter virado de lado o PS2 pra ler melhor. Não, mano. Nem fudendo. Lembrando que esta é a última semana que nós estamos com o formulário de pesquisa aberto, né? Nós estamos pedindo para que você, ouvinte, dê algumas informações, pequenos detalhes de algumas perguntas que estamos fazendo em nosso formulário de pesquisa para sabermos mais sobre quem nos está ouvindo, sobre a nossa audiência, né? É muito importante essas informações porque isso vai ajudar a gente em novos projetos, dentro da Estação 64, a produzir melhores conteúdos e etc. Então, se você ainda não respondeu, não perca tempo. Pare agora o episódio, em menos de 2 minutos, você entra no site, na página do episódio, e vai ter um linkzinho para você responder o formulário. Não tem nenhuma informação confidencial que você vai ter que passar, são apenas perguntas que são chaves para a nossa pesquisa, e enfim, você vai estar ajudando a gente a melhorar muito dentro do Estação 64. Então, por favor, entre agora no site e responda a pesquisa. E um beijo para quem responder a pesquisa. Primeiramente, eu quero parabenizar a Capcom por ter alcançado 10 milhões de vendas no Monster Hunter World. Por incrível que pareça, ele acabou se tornando o jogo mais vendido da Capcom. Aí, recentemente, a gente teve acesso à versão de PC, na Steam, que provavelmente ajudou a alavancar essas vendas, né? E eu confesso que eu comprei essa versão, mesmo ela estando absurdamente bugada no multiplayer. Fica caindo bastante lá e é um negócio bem estressante. Mas como todo mundo sabe, multiplayer pra Monster Hunter é uma coisa pequena, então não faz muita diferença. Tá maluco? O quê? O principal pra mim é multiplayer no Monster Hunter. Nossa, passou por cima essa, hein, velho? Ok, o meu modo ironia não tava ativado, então não percebi. Ai, cara. Bom, continuando aqui. Infelizmente, a gente não tem o Monster Hunter World no Switch e não tem como... Não é impossível, assim, é bem improvável de ter. E a gente tem que se contentar com o Monster Hunter Generations Ultimate, que finalmente vai ser traduzido e vai estar disponível aqui no Ocidente. E ele é meio que uma versão de 3DS mais bonita e com um pouquinho mais de conteúdo. É, com o Rank G, né? O famoso Rank G. É, o G-Rank. Isso. Olha, eu experimentei a demo e tenho que confessar que é meio difícil, depois de jogar o World, voltar, assim, pra versão do Switch, por causa da apresentação, né? É, e os gráficos, né? O World é muito bonito, cara. É, então, uma questão de interface também. O que eu acho, tipo, eu sou, assim, né, contando minha história rapidamente, eu comecei a jogar Monster Hunter World, Monster Hunter com o Tri, joguei muito pouco no Tri. Tanto no Wii, quanto no Wii e no 3DS, eu comprei 3 vezes essa porra. Pra variar, né? Caramba. E aí eu fui pro World, e eu não jogava muito no Tri, assim, eu joguei, sei lá, umas 30 horas eu parei. Então isso é basicamente, eu só cocei, né, o jogo. É, e eu fui pro World, e de fato, assim, o negócio é... A usabilidade melhorou demais, assim. O mapa não ser mais separado, né? Você poder andar pra qualquer lugar, assim, entre aspas, ser um mundo aberto, o mapa. Eu achei que o World, ele fez muito bem a forma do Monster Hunter. Aí eu baixei também a demo e senti essa mesma coisa, assim. Olhei e falei, tá muito antigo. Tá muito mas... duro o negócio, é, então, né? Travado. Exatamente. Mas eu acho, assim, que eu pretendo pegar, eu tenho um amigo pra jogar comigo, Monster Hunter Generations Ultimate, e eu quero pegar isso porque é basicamente uma revisão, né, um supletivo da série Monster Hunter até o 4. Você vê muitos monstros de vários outros Monster Hunter, então eu acho isso interessante, pelo menos. Você tá tentando encontrar um ponto positivo na compra desse jogo, né? Mas eu não vejo como Monster Hunter ser um histórico, sabe? Você sabe, vai ser a mesma jogabilidade, os mesmos monstros, a mesma mecânica. Pra mim, Monster Hunter, assim, eu não sou um cara que gosta de jogar Monster Hunter, tá? Não gosto muito. Mas pra mim, Monster Hunter, ele é praticamente a mesma coisa em cada jogo, igual FIFA, só muda o gráfico. Não, os monstros também mudam, velho. E assim, e os monstros e detalhes a mais aí, no 3 você nada. E aí nisso viram que nadar é uma merda completa e aí tiraram a natação do 4 pra frente. Porra, é uma merda mesmo. Eu também achei super travado, até na coisa mais simples do jogo, que é tomar uma poção. No World, quando você tá tomando uma poção pra recuperar a vida, você vai andando um pouco mais devagar. Enquanto que no Switch você literalmente trava no lugar e o bicho vem e bate você, né? É igual até o World, né? Sempre foi assim, não foi? Sim, então. Mas tem a questão de afiar a espada, que nos outros Monster Hunters você gastava item pra afiar a espada, enquanto que no World é infinito. Eu acho que eles deixaram bem, assim, friendly. Então, a série precisava disso, sinceramente. Porque eu achava que a falta de tutoriais era muito difícil. Eu, quando comecei a jogar na versão de Wii, por exemplo, cara, eu sofri muito. Eu vi o primeiro chefe do jogo e ficava morrendo de medo porque eu não sabia fazer os ataques, não sabia de porra nenhuma. É, deixa eu fazer uma pergunta, Lucas. Uma coisa que me irrita muito no Monster Hunter é a transição dos mapas, porque o mapa, pra mim, é pequeno e tem muita transição. É, isso existe no World? Eu não joguei o World, tá? Eu só vi vídeo, então, etc. Essa é a coisa não que existe eu isso. Essa é a coisa, uma das coisas então, que eu comentei. Porque o Mario falou, é assim, pra quem nunca jogou Monster Hunter, você geralmente vai num mapa assim que é grande, só que é subdividido em diversas áreas numeradas. Nas versões antigas, antes do World, quando você ia de uma área pra outra, o jogo fazia loading e parava. No World, que é o recente, não tem essa transição. O mapa inteiro você navega por ele sem loading. Ah, então, eu não compraria essa versão do Switch primeiramente por causa disso. E logo, segundo, se eu tivesse a opção de jogar o World e o outro, esse novo jogo, Monster Hunter G, né? Nem lembro o nome agora que vai lançar no Switch. Pra você ver como tem interado. Generations Ultimate. Ultimate. Generations Ultimate, pelo que eu achei aqui. Ah, então é isso aí. Eu não jogaria esse, eu com certeza continuaria jogando World, cara. Então, o que você disse faz sentido, porque um outro exemplo que eu vi é minha namorada, por exemplo. Ela nunca tinha jogado Monster Hunter antes, ela achava que era, tipo, muito difícil pelo que falavam, pelo que ela lia. Aí quando ela começou a jogar World, ela falou, até que é relativamente simples, você mata os bichos lá, faz as armaduras, e o jogo até que instruiu bem. Aí quando eu fui jogar a versão do Switch com ela, essa demo, pra quem não sabe, essa demo permite você jogar multiplayer. Ela achou totalmente estranho. Na hora que fez o primeiro load, ela falou, puta, que merda. Toda vez que eu for andar de uma área pra outra, tem que carregar. Então, eu acho o seguinte. Pra quem já jogava Monster Hunter, a versão do Switch é um prato cheio, assim, supremo. Porque tem mais de 90 bichos, pra ser mais preciso, 93. Tem coisa pra caralho. É, assim, uma coletânea de quase tudo da história de Monster Hunter. Enquanto que a versão World, por exemplo, tem cerca de 33, 34 monstros. Então, em questão de conteúdo, A versão de Switch dá assim um baile no World. Só que pra quem nunca jogou antes Monster Hunter, eu aconselho pegar o World. É meio que engraçado, eu acho que é uma coisa meio que pra veterano o do Switch. Mas você não acha que a galera, quem tá interessado, por exemplo, eu, que jogou um tri, mas não jogou tanto o tri assim, não sou aficionado na série. Voltar ou pelo menos comprar o Ultimate, se divertir com o Ultimate Generations, não é possível? Generations Ultimate? Eu acho que é possível porque você acha que é meio que uma exceção. Eu não sei dizer o certo. Você sou uma pessoa jogou... especial. Não, não foi. Não foi nesse sentido que eu quis dizer, né? Mas eu acho que quem jogou World, assim, nunca jogou antes os outros, realmente não vai curtir muito Switch. Eu acho que se você ir com mindset, assim, eu sou defensor dos jogos antigos, né? Pelo menos em parte. Se você ir com mindset que o World, ele veio depois, e aquele é um jogo de 3DS e que saiu pro Switch os dois, acho que saiu os dois antes do World, eu acho que você consegue jogar. Mas se você pensar que, ah, nossa, eu vou ter o World no Switch, aí você vai se decepcionar forte pra cacete. Eu, assim, eu tô jogando o World no momento, que eu peguei na Steam, eu falei, eu acho que vou demorar um pouco pra pegar a versão do Switch, porque, puta, tá chegando muito caro o jogo do Switch aqui. E, cara, eu acho que nem o Mario, por exemplo, que nunca... Acho que você jogou antes da Monster Hunter, né, Mario? Já. Pouco, né? Eu dropei. Então, eu acho que se você jogasse o World, você ia curtir, cara. É, provavelmente eu iria curtir. Eu até gosto, por exemplo, de jogar MMO, por exemplo. Eu gosto muito de upar, etc, e sair fazer grind, né? E principalmente MMO. Então eu tenho certeza que eu gostaria do World. O problema é que eu ainda não tenho equipamento pra rodar. Meu computador não roda bem o World e eu não tenho PS4 ainda. E, ou Xbox, né? Também tem. É, mas aí a gente esquece da Xbox, né? Então. Nintendo, na semana da Gamescom, ela, ou por causa da Gamescom, eu não sei ao certo, porque eu acordei e tinha esse Direct, que não é um Direct. Nossa, o Jamon contou uma história antes de introduzir. Mostrou o Indies Highlights. Mostrou o Indies Highlights, que ela, a Nintendo Europeia, né, na verdade. A Nintendo Europeia mostrou os Indies Highlights, que eles apresentaram um pouco mais de alguns indies que vão vir, e anunciou algum indie? Eu não lembro agora se algum era anúncio. Peraí, você falou no anúncio, em que sentido? Um jogo que nunca viram antes e falaram aonde não? Um jogo que não sabiam que ia vir pro Switch. Eu acho que anunciaram assim, acho que Terraria ninguém sabia que ia vir pro Switch. O Hatch in Time, não foi? Não foi nesse. Não foi. Caramba, nesse. Cara, eu associava que era Gamescom, porque teve essa semana e tudo que tava anunciando eu já tava, tipo, associando então, mesmo. O Hatch in Time foi um indie que também foi anunciado agora, mas só que ele foi anunciado quando falaram do DLC dele. A produtora falou do DLC dele e aí terminou o vídeo mostrando o Switch falando, pô, vai ter também pro Switch. Aí um futuro próximo. Foi uma surpresa do caramba, né? Porque o cara que fez o jogo, assim, era a mão de ferro pra falar que não, a gente não vai fazer a versão do Switch e pronto. Ele falava bem veemente isso. É, ele falava, vai ter Switch, ele falava não, acabou, só isso. O que é uma decepção, porque esse jogo, ele foi, se não me engano, ele usou de inspiração Super Mario 64, né? Sim, Banjo-Kazooie, né? Foi essa época dos jogos 3D. Vocês viram a apresentação dos highlights? Acho que é a primeira questão. É, a gente viu, obviamente, né? É, eu vou dar uma de Jomon e falar que... Não. É. Dos mostrados, tirando o Hatch in Time, que já ganhou o espaço dele, dos mostrados, quais jogos vocês mais gostaram? Tem um jogo que ele já foi anunciado há algum tempo na PGW, né? Acho que ele até já lançou pra PS4, não sei. Que é o The Garden Between, né? Não sei se vocês viram o trailer, vou só descrever rapidinho pra ver se vocês lembram. É mais ou menos um jogo de puzzle 3D, em que duas pessoas, um casal, eles acabam numa ilha que é meio estranha. Tem vários objetos grandes, né? E aí eles têm que manipular os objetos ali em obstáculos pra eles completarem o objetivo. Mas eles também podem voltar no tempo. Era o plataforma, né? É meio plataforma puzzle, né? Sim. É meio Braid da vida? É, exatamente. Ele tem essa mecânica de Braid porque você pode voltar no tempo. Ele me chamou muita atenção, um por causa dos gráficos e dois por causa da mecânica igual Braid, porque eu acho Braid fascinante. É, o Braid eu acho legal mesmo. Aquela coisa de lidar com o tempo, né? De ficar voltando. É, no Braid são várias mecânicas que vão sendo adaptadas em relação a essa coisa do tempo, né? Mas nesse a intenção é que você manipule os objetos na ilha. Por exemplo, tem um serrote gigante, tem um refrigerante gigante, sabe? Essas coisas pra você passar dos objetivos. Dos que eu lembro, um que eu cheguei a ver um vídeo assim, que também, acho que faz um tempo que já falaram, é aquele Bad North. O Jeff não tá aqui, tá fazendo papel dele pra falar do jogo. É verdade, era o Jeff que falava que curtia. Eu realmente achei interessante, cara, você, tipo, administrar diversos, assim, exércitos, né, meio que num quadrado. Me lembrou até de Pokémon Quest, meio que o fato de ser tudo meio quadrado, sabe? É, o estilo dessa arte é voxel. Ele é meio famoso, é voxel, é meio famoso até. Ah, eu não sabia o nome. É um pixel 3D que eles chamam. Ah, é verdade, vai ser um jogo de uma raposinha que parece Zelda também, que é tipo nesse estilo, né? Mas esse acho que dos que estão lá, meu, porque Terraria eu joguei em PC, aquele Morphe's Law, que é jogo de tiro, meu, aquele é muito bizarro, cara. Você não gostou de Morpheus Law? Cara, eu achei zoado. É que o conceito, assim, acho que na teoria é interessante, mas toda vez que eu vejo vídeo desse jogo, eu fico, porra, meu, não dá vontade de jogar isso. Porque parece mod de algum jogo, sabe? Pega Team Fortress aí e põe um mod. É, porque se chama Overwatch. Mas eu pensei que você, você de todos é o que mais gostaria desse jogo por causa do Overwatch, cara. Não, cara, o Overwatch aumentou meu patamar, assim, de jogos. Qualidade. Entendo. E principalmente jogo de tiro, provavelmente multiplayer. É mais uma questão de que jogo de tiro eu tô acostumado a jogar mais em PC agora, e quando eu vou jogar em console eu fico com dor, assim, intestinal. É, mas é que esse não é bem um jogo de tiro tipo Overwatch, que você precisa de mais precisão, né? Eu acho que é mais um jogo meio par, acho que eles não focam tanto nesse gameplay do time, o cara time, vai, né, ficando gigante enquanto tá ganhando, de fato não é um jogo de tiro fucking serial, sabe? Eu achei interessante Morpheus Law, só que o problema é que eu sou mão de vaca e os preços dos jogos de Switch não tão baratos. É, tá foda. É, mesmo indie, você não contribuiria pro cenário indie, Jomon? Na questão de contribuir, mano. É questão de... Olha e fala, mano, tem um jogo que vai ser Triple A que eu vou comprar, mas, e aí esses indies que tá $30, mano, eles viram R$70. E aí você me complica a situação. Isso que é o foda. Mas eu gostaria, tá, provavelmente quando rolar uma promotion, estamos aí. Os que eu gostei... Eu gostei, assim, eu separei três dos que eu vi. Uma que eu não conhecia antes, eu conheci nesse Indies Highlight, que é o Prison Architect, que você é o cara que constrói uma prisão e aí você vê essa prisão crescendo, né? Você imagina que seja isso, parece um SimCity de prisão, basicamente. Ah, eu vi na Steam isso aí, é bom. E eu achei interessante pra caramba, tipo, você vê os caras fazendo tráfico lá dentro, né? Então você vai mexendo nessas coisas, a galera se revolta. E o jogo lançou quando nos mesmos dias que foi anunciado aí, né, nesse Indies Highlight. O problema, de novo, foi o preço, que eu olhei e falei, caralho, tá muito caro. É, e me impressiona esses jogos estarem aparecendo na Nintendo, né? Porque a Nintendo tem essa característica de jogos de família, né? De não trazer... Eu acho que perdeu isso faz um tempo já. Eu acho que ela perdeu no Wii. Cipá? No Wii, cara? É, no Wii ela teve o Mad World e o No More Heroes, que algumas pessoas queriam lançar, porque eu acho que, no GameCube, por exemplo, GTA tá fora parceria, GTA, muita coisa era Nintendo que falava, a gente não precisa de GTA. É, e tem o Retro City, que lançou pro 3DS e pro Wii U, né, então é que é um jogo relativamente violento, né, parecido com GTA. É, Shin Tensei lança em 3DS e de vez em quando aparece lá criança morrendo... De formas não agradáveis e um monte de coisa. É, cara, tem jogo de ficar massageando meninas na eShop japonesa, então... Então, a Nintendo, eu acho que ela perdeu faz tempo já esse todo mundo ainda vê ela como o console das crianças, só que não é, né? Anunciaram desse também, o The War of Mine, né? Que é o... Você vê as pessoas que sobreviveram, você sendo um sobrevivente de guerra. Então, nossa, isso eu não lembro. Pelo menos você conhece o jogo? This War of Mine. Putz, eu não lembro, cara. Isso aí é um dos que eu esqueci. Talvez eu esteja falando o nome errado, mas eu acho que é isso. Que você é um sobrevivente de guerra e fica... Aí você fica numa casa, assim, e fica trazendo comida. Você manda os caras sair e tenta ir essa casa de sobrevivência. Parece ser um jogo divertidíssimo. Eu acho que parece interessante, mas eu nunca... Eu acho que eu tenho ele de alguma coisa de graça do Steam ou da Plus e eu nunca peguei, então... É, essa que é a parte triste, né? É, você pode não estar fazendo marketing direito também do jogo, né? Pra mim tá parecendo uma casa de idoso e você tem que ficar trazendo comida. Não, é uma situação de guerra. Então é aquela coisa, você pode mandar o cara sair pra procurar comida e ele não volta porque ele foi assassinado no meio da brincadeira. Ah, sai fora, não. Vai, um jogo bonito então que eles falaram, que eu achei interessante, eu não conheci, eu acho, não sei se é exclusivo, é o Baba Is You. Ah, tá, que você é um bebê, né? Não sei se eu sou um bebê. Se é alguma coisa, eu vi que você fica mudando umas palavras e as coisas, elas mudam também. Você, não, mas o Jomão não sabe recomendar jogo, cara. Ele, na verdade, não sabe fazer publicidade do jogo. Você é alguma coisa... Não, pera. Primeiro que eu não tô sendo pago pra fazer publicidade porra nenhuma, então não tem o que saber. Então eu posso recomendar um outro jogo aí, já que ninguém entendeu esse Babas You? Porra, vai. É um jogo complexo. Vai. Ó, Slay the Spire. Se você gosta de carta e RPG por turno, é um prato cheio. Basicamente é, não sei se vocês viram, você tem uma mão com diversas cartas, você pode aumentar sua armadura, atacar, efeitos diferentes. É meio que assim, eu esqueci o nome daquele jogo que você vai descendo os andares, vai mudando as rotas, aparecem inimigos aleatórios diferentes. Roguelike. Isso. É meio que um roguelike RPG por turno que você usa cartas, cara. É bem maneiro esse jogo. É, eu lembrei de você, Lucas, porque o design das cartas parece de Hearthstone. É, então. Não, mas é legal, é porque o jogo parece, assim, ser de estratégia bem bacana mesmo. Ele não é a minha ideia do... Ele é RPG. Como assim? Como é o sistema de batalha dele? É por turno. Você seleciona as cartas da sua mão, aí as ações acontecem e os inimigos se batem. Você bate no inimigo e ele bate e volta e tal. Ah, entendi. Aí tem efeito que você aciona só no seu turno, aí você gastou aquela carta. Aí tem inimigo que usa magia que você fica com menos cartas na mão. É bem legal. Não sei, isso aí me lembra cartas e luta por turno, me lembra Baiten Kaitos. Do GameCube, só que eu não joguei, então não sei afirmar se é alguma coisa parecida. Só vi vídeos na internet. Porra, caralho, isso me lembra um negócio que eu nunca joguei e não sei como é. Não, eu sei como é o gameplay, eu sei que funciona com carta e é por turno, eu só não sei se ele é aleatório. Não, ó, o jogo do Dragon Ball Z no Super Nintendo é de RPG por turno e é com carta também. E era bom? É muito excelente esse jogo, eu recomendo a todo mundo. Então sabe joga qual, esse aí, o Inge. Sabe qual outro jogo Super Nintendo é bom? Aquele do Pikachu lá. Que é o com C, né? Pikachu com C, né? não sei se vocês viram que apareceram assim, ó, uns 11 jogos da 11-bit, né, 11-bit, né, acho que é mais ou menos isso. E entre um deles, o que me chamou a atenção pelos gráficos é Moonlighter. É, parece um jogo estilo Zelda, que você vai entrando em dungeons, etc. Só que o gráfico 2D dele é muito bonitinho. Ó, oh, tá usando Zelda falando que não é bonitinho? Não é isso. Tipo, Zelda 16-bits, por exemplo, né? Zelda Link to the Past é um estilo que me agrada muito. Só que, nesse caso, o Moonlighter, ele é um 2D mais desenvolvido, né? Os sprites têm mais cores, né? Enfim, a paleta de cores é maior. Eu achei que pareceu muito Minish Cap, na verdade. Talvez por causa da evolução gráfica, né? Sim. Eu achei que ficou... É tão Zelda que tem um cara acordando na cama, assim, que se pá é a cena inicial do jogo. Foda-se, pode porque ser. Porque nenhuma aventura começa, né? Nenhuma aventura começa com um cara acordando na cama. Não, mas é que lembra muito Zelda. O Chrono Trigger, ele acorda, né? Assim, então o Chrono Trigger copiou o Zelda, pô. Aí, porra, Zelda tá aí faz um tempo já fazendo isso aí. O Link to the Past começa assim. E eu fiquei meio... É aquela coisa, eu vejo esses jogos que são muito Zelda, e eu fico pensando, como eu não joguei todos os Zeldas? Então se eu quiser jogar Zelda, eu jogo Zelda. Eu tenho meio que um problema com esses jogos. Mas eu entendo que tem a público, né? Tem aquele Adventures of Pippi, que também acho que tem no Switch. Eu não lembro se tem no Switch. Tem no Steam, que também é meio Zeldão. E o outro que eu gostei nessas brincadeiras aí foi o Children of Morta. Que eu não faço a menor ideia. É action, né? É um action que aparentemente você joga com uma família que tem superpoderes. Eu achei. E tem um gráfico, um estilo pixel art muito bonito. Eu achei mais bonito que o Mario falou, que é o Moonlighter. E eu achei o aspecto todo interessante. Eu tenho vontade de ver. Eu só não sei se vai ser bom. Sinceramente, porque todos esses jogos estão... E o preço também, né, cara? Ah, o preço não também. Vai. O preço no Switch nunca vai ser bom. A gente falou de bastante jogo indie, mas só quero lembrar que a Nintendo já anunciou, pra nosso azar, que vai haver outra apresentação de indies, né? Nintendo agora ela tá apostando completamente nos indies. Só que desta vez, na próxima terça-feira, se você já estiver ouvindo esse podcast depois da terça-feira, já foi, tá? Essa apresentação vai ser dos jogos novos que ainda não foram anunciados, né? Então serão jogos que vão aparecer pro Switch que a gente não conhece. Então fique ligado, provavelmente a gente vai falar disso na semana que vem também, né? Muito provavelmente. E tá aí pra galera que fala que a gente não fala de índios, estamos falando de índios. Tem ainda fingidos. Nossa, porque o Jamon não guarda rancor, tá? Durante a Computer Entertainment Developers Conference, que é a CEDEC, você pode traduzir assim mais ou menos? O Miyamoto soltou alguns comentários que dizem respeito ao modelo de negócios de jogos gratuitos, mas com microtransações, né? Na verdade, ele citou, acho que especialmente, particularmente, Fortnite e Overwatch. Apesar de Fortnite ele ser pago, mas ele tem alguns esquemas de microtransação também dentro do jogo, né? O Fortnite Battle Royale, eu imagino que seja mais pra esse, não é pago, né? Ele é gratuito. No caso, Fortnite é gratuito. PUBG é pago, né? Mas o que o Miyamoto ele falou é que a Nintendo está testando várias formas de lançar jogos sem cobrar a mais do jogador que já o comprou. Ou seja, se você pagou $60 no jogo, você não vai gastar mais nada dentro do jogo. E ele ainda falou que ele quer passar longe dos esquemas tipo Fortnite, que são gratuitos, mas cobram com microtransações para conteúdos adicionais. Pra quem não conhece o Fortnite, você pode comprar ou roupa, skin ou dancinha, né? Você pode comprar dança, um monte de coisa. E até no League of Legends, né? Você pode comprar skin e outras coisinhas também. Ou tipo no caso do Battlefront 2, você pode ter loot box, né? Overwatch, né? A ideia. No Overwatch tem loot box também. Ou seja, ele criticou o loot box no geral, é isso. Loot box e... Se ele criticou Fortnite do jeito que o Mario falou, não joguei muito Fortnite, compra de skins também, né? Ele fala isso, mas aí tem o Animal Crossing em Pocket Camp lá fazendo loot box, aquela merda também, então... Então, a Nintendo testou três modelos de negócio também. Começou com o Super Mario Run, né? Que eles tentaram cobrar um modelo clássico de jogos que nem eles fazem, né? Eles vão lá e eles vão cobrar uma caralhada de grana aí, $20, acho que era. $10, acho, não era 10? Acho que era $20, acho. Era caro. Caralho? O jogo inteiro era caro. Aí o que eles fizeram? Eles lançaram uma versão mais com custo menor, né? Então você podia jogar acho que 3 fases, que é o meu caso, que eu não paguei, e você paga depois, né? Um outro preço do jogo, e ainda você tem outros tipos de conteúdo, né? E tem microtransação no jogo, você pode comprar mais energia. Então, mano, eles acabaram voltando atrás, né? Eles tiveram que eles não conseguiram se adaptar a esse tipo de transação no mobile. Eu queria saber o que vocês acham desse estilo da Nintendo ainda, aparentemente retrógrado, não sei ou não, e se vocês concordam com a opinião do Miyamoto. Então, só pra começar, eu acho que não é a Nintendo, falando isso, não pode associar o Miyamoto à Nintendo. É o Miyamoto falando um negócio que ele acha, porque ele esqueceu que Pocket Camp tem loot box, ele esqueceu que o jogo que mais vende do 3DS, do mobile, o que eles estão mais ganhando lucro é um gacha. Que então, o Fire Emblem Heroes, que é o jogo pois que você pega, começa de graça, e depois o resto é tudo pagando, e eles não estão ganhando pouco dinheiro. E aí, falar que não vai ter DLC porra nenhuma é mentira, porque você vê Zelda, tem DLC, você vê Xenoblade, tem DLC, o Mario Golf do 3DS já tinha DLC, Fire Emblem sempre que dá tem DLC. Então, assim, é uma coisa que a Nintendo ela não bate o que o Miyamoto pensa, o que a Nintendo faz, né? É o Miyamoto falando. Mas o Miyamoto falou de DLC ou loot box? Tem que separar as coisas. Aí que tá. Esse comentário dá a entender que DLC também se encaixaria no fato de você não pagar a mais por outros tipos de conteúdo, né? Mas ele quis criticar o modelo de negócio. Ou seja, microtransações e loot box. Se a gente se limitar nisso, é o que Miyamoto acho que queria dizer. Mas dá a entender que DLC também se encaixa, né? E se não for DLC, que é o que eles já fazem há um bom tempo, né? Smash tá aí. O Pokémon Quest... É Quest? O quadrado, os quadrados. Então, Pokémon Quest, eles usaram esse esquema. A Nintendo, ela faz isso. Ela faz isso pra franquias específicas. Mas ela tá fazendo isso, assim, né? O Miyamoto falou isso aí, quer jogar merda no resto só pra... Ou senão, colocaram ele... deram um foco nisso. Vai ver, às vezes, ele nem falou com essa empolgação toda. Em foco nisso só pra criar um cliquezinho, né? Mas... Foda isso. Pode ser. Essa questão, assim... Realmente, eu acho que incomoda essas coisas de loot box... Porque é meio que apostar, né? Você investe seu dinheiro, você não sabe, às vezes, que tipo de retorno que você vai ter. Se vai se dar bem ou não. Mas em questão de DLC, eu acho que a Nintendo vem acertando ultimamente. Assim, em alguns jogos específicos. Por exemplo, o Splatoon 2, eu peguei recentemente o DLC. E eu achei absurdamente incrível. Foi melhor que o Jomon já comentou comigo diversas vezes. Foi melhor que o modo história do jogo que vem com o jogo. E agora, no Xenoblade 2, eles estão fazendo uma puta propaganda. Estão fazendo um jogo separado, físico até. É porque a porra da DLC custa $30 também. Mas aí você chega o caso do Animal Crossing, é revoltante o negócio. O meu irmão joga bastante, você tem que comprar umas porcaria de uns doces lá pra tirar, tipo, ticket raro, e é uma putaria. Então eu acho que tem que dividir bem, né? DLC, eu não encaro muito como um problema. Eu não sei se minha moto também quis falar muito de DLC, o foco dele foi mais em relação, tipo, realmente é... eu acho que ele não queria falar de DLC, mas dá a entender que se encaixa porque ele não restringiu. Esse é o problema. É, pode ser. Ou talvez ele quis dar uma pontada na Nintendo, né? Não sei. Mas acho que é um tiro no pé isso. Ó, ninguém tira o mérito do Miyamoto, tá? Ele é um dos maiores, se não o maior designer de jogos que existe, tá? Porém, ele, pra mim ele foi o bosta. É, infelizmente, se você ver todos os números... É engraçado você falar. Ele é um dos maiores designers, mas ele falou bosta. É aquela coisa, o cara ele é bom, mas só que... Aquela coisa que é triste, mas meio que já tá passando na época dele agora. É, tá velho, cara. Tem 65 anos, não tem? Tem, pô. Caramba, O que eu ia falar é a questão do... O Miyamoto, ele não tá... Não sei se a Nintendo tá encarando ou não, mas é uma questão muito retrógrada ainda deles conseguirem... Ainda pensarem do jogo como um produto que você vende e acabou, sabe? Porque hoje os jogos, eles são muito servidos como serviço. O League of Legends, ele é um jogo como serviço, né? Ele é um produto contínuo que você vai comprando conforme você vai jogando, né? Ou você paga mensalidade, que também é o caso de outros tipos de jogos. E se você vê em questão de rentabilidade, é o que muitas produtoras ainda já estão usando ou usam há muito tempo, né? Desde que lançou Marketplace, por aí vai. E até os jogos online. Então, por mais que a Nintendo ela ainda consiga se manter nesse mercado vendendo jogos físicos como um produto único, eu acho que eles perdem muito em não conseguir se adaptar a esse modelo de negócio de microtransação. Pokémon Quest eu achei que não achei que ficou bom. O Animal Crossing ficou ruim também. O Super Mario Run eu não comprei, principalmente por causa do preço. E eu platinei a demo, né? Eu zerei todas as fases com todas as opções. As três. São três. São quatro, na verdade, porque tem o do Bowser. O Lucas vai ficar nervoso de novo também? Não, eu pensei, mas deixa eu passar, deixa quieto. Não, mas platinar eu zerei cada uma das fases nos três modos dela, né? Que é engraçado platinar demo, mas tudo bem. E eu não tenho nem mais energia pra jogar o modo Mario Run lá, né? O outro modo que eles têm. Mas eu não comprei o jogo porque eu acho que tá caro e eu não quero comprar energia pra ficar jogando um modozinho meio online lá. Pra mim, eles não acertaram, eles ainda precisam ou estudar mais ou investir mais em pesquisa e desenvolvimento pra que eles consigam lançar um produto final. Mas você não acha que esses todos os jogos que você citou, e tem Fire Emblem Heroes Mobile no meio, eles foram testes, que nem a gente já comentou aqui várias vezes, eles foram testes pra saber como que o mercado mobile se comporta, como se comportaria com IPs da Nintendo, e a partir disso eles vão, né, começar a produzir o resto. Muito provavelmente todos os restos vai dar uma olhada direito em Fire Emblem, que Fire Emblem fez a coisa certa, fez o que deu certo, não vou fazer que falou fez a coisa certa, porque me deixa irritado aquele jogo infinitamente, mas... Ele que ganhou dinheiro pra caralho. Então a Nintendo acertou em algum dos testes dela. Então, mas aí qual que foi o resultado da pesquisa deles? Será que foi que o modelo de negócio de Fire Emblem, ou seja, que gacha vende, ou que Fire Emblem é uma franquia rentável quando você trata da venda de personagens? A gente viu a Nintendo comprando parte da Cygames, não sei se fala assim, então acho que é a primeira. Tá, que no caso é gacha vende bem, é isso. Gacha vende bem, eles vão lá, se apoiam com a Cygames pra fazer um produto que é cooperativo da Cygames com a Nintendo. E a gente tem que ver também como eles vão... E eles também têm Pokémon GO, né? A gente não pode esquecer que Pokémon GO, por mais que a Nintendo mal tenha a mão nisso, ela viu que foi um negócio que estourou. Aí fica a dúvida se é porque é Pokémon. Mas não foi ela que adaptou o modelo de negócio, tá? Se fosse ela, eu tenho certeza que eles não colocariam microtransação no jogo. Sim, mas ela pode aprender com aquilo. O que estão fazendo com as franquias. E aí a gente tem que ver o Mario Kart também, como que ele vai sair, né? Porque a gente não tem informação nenhuma. Vamos considerar. Como que vocês colocariam um sistema de rentabilidade financeira dentro do Mario Kart? Comprar peças? Não é meu papel esse, eu não vou dar então, ideia. A gente vai ser contratado aí, vamos bolar não, ideia. Mas olha, não, então, vamos considerar. Será que você considerar microtransação pra comprar peça ou você fazer um gacha pra tirar peça? Pode ser de personagem também. Por exemplo, você pode começar com o Mario, aí Ah, eu quero jogar com o Yoshi. Putz, você vai ter que fazer tais coisas, ou vai ter que ter tantas moedas de tal tipo. Dá pra aplicar de várias coisas, né? Gacha de tudo. É, dá pra fazer, então. Tá, então tá, vai ficar rodando roletinha pra sair um pneu diferente. É, cara. O pneu vai ser uma coisa merda que vai sair, e aí o que você ia ficar feliz, sei lá, o carro ou o personagem. Pode ser coisa assim, mas a gente não tem ideia nenhuma ainda, né, como vai ser. É, então a gente nem sabe como é que vai ser o jogo. É verdade. Então fica aí pra dúvida, até pros ouvintes aí, comentem aí como que vocês gostariam que ficasse o jogo. E aqui estamos nós, a nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, mas antes de pedir para o Jomon lê-los, eu vou querer lembrar novamente que esta é a última semana para você responder nosso formulário de pesquisa para saber mais sobre os nossos ouvintes, né? Se você ainda não respondeu, por favor, pare agora, acesse o site, entre na página do episódio e do ladinho direito vai ter uma opção, um botãozinho para você responder nosso formulário. Não vai levar nem 2 minutos, são perguntas simples que não vai pedir nenhuma informação confidencial de você, são só perguntas chaves para que a gente entenda melhor nossos ouvintes e as suas respostas vão ajudar muito no nosso conteúdo. A gente vai usar suas respostas para melhorar e também para produzir ou novos programas ou novos projetos, enfim. Pare agora, acesse o site e responda o formulário que vai ajudar muito a gente. E eu vou pedir para o Jomon então fazer as honras de ler os comentários. É, o primeiro comentário é do Evilásio Costa Júnior. Olá, a princípio gostaria de dizer que só não citei o Lucas no último comentário, pois ele não estava na edição anterior, 116. Mas desta vez agradeço a todos, Lucas em primeiro lugar, Mário, Jomon e Jefferson pelo último podcast. Obrigado pelo bom trabalho. Olha só, esse cara é foda, meu. Esse cara é tão foda que ele consegue lembrar dos casts melhor que a gente, cara. A gente vai lembrar de um cast que a gente se embanana todo com os números. Eu tava só brincando, o Lucas ele sabe que... Eu espero que ele sabia que era porque ele não tinha aparecido no último, né, mas... Não sabia, eu achava realmente que o cara não... Tinha te ignorado? Não, é mentira, eu sabia sim. Ah, então tudo bem. Sem baixar a atenção aqui, gente. Quando vi o vídeo de anúncio de Diablo 3 na última semana, admito que fiquei empolgado. Não por Diablo, porque não pretendo pegá-lo para a Switch, mas porque surge a esperança de que saia Overwatch. Olha... Eu não sei, cara. Ficar tomando tirozinho de Tracer no online deve ser emocionante. Não, meu problema é, tipo... Sei lá, cara. O Switch pra jogo de tiro, eu não sei se é muito confortável. Ah, mas até aí o PS4 também não é, então... É, eu acho que eu prefiro o Switch que o PS4 pra jogo de tiro. Vai, eu dar o mesmo. É que não falei, cara. Depois que jogar no PC jogo de tiro, é meio foda voltar. Ah, não, Lucas. Sem... Sem elitismo, né? Sem elitismo. Sem estrelismo aqui. A gente tá falando de um console raiz. É, e outra... Jogar em console, assim, pelo menos você vai jogar com outros jogadores que também jogam no console. Eu acho que, pelo menos, você vai estar nivelado. É, equilibrar as coisas. É, tanto que o Overwatch, ele tem diferença de balanceamento do PC e do PS4, né? Tem. Eles pensaram bem nisso. É, VR em si não me interessa muito, mas fico feliz de que haja mais essa opção de como jogar para os usuários de Switch. Caso um dia isso seja realmente explorado pela Nintendo. Eu achei ele... É um comentário sóbrio isso. Sóbrio? Sóbrio. É, porque não ficar discutindo nada aqui, né, gente? Finalmente, sobre armazenamento... Eu admito que praticamente só tenho jogos digitais e o espaço no console é pouco. Então também tenho cartão SD. Mas costumo sim deixar salvo só o save na nuvem de jogos que não estou jogando e que não são multiplayer. Ou porque terminei ou porque não pretendo jogar nos próximos meses. Então estou conseguindo relevar mais esse problema de armazenamento. Porém não tenho tantos jogos muito espaçosos. Só a FIFA mesmo. Tenho Zelda também, mas esse tem o cartucho. Vamos ver se vou precisar de outro SD quando comprar o Monster Hunter. É, e... Mano, não tem armazenamento ainda na nuvem, velho. Cuidado com isso. Não, acho que o que ele quis dizer é que quando você vai pagar um jogo no Switch, acho que tem como você pagar tudo. Apagar só o jogo e deixar só o save lá, né? É, e deixar o save local. Sim. Acho que ele quis dizer isso. É, mas, então toma cuidado porque o save tá local. É, mas vai ter o nuvem quando sair o online, né? É, mas vai que o cara resolve formatar as coisas antes disso, então... E aí ele olha, ué, cadê o save na nuvem? Aí, cadê aquelas minhas 200 horas de Zelda ali, que eu não tô achando. Por fim, a dúvida da semana é... Que franquia da Nintendo que ainda não tem anunciado falta no Switch? Até mais. Animal Cross. Eu ia falar que essa aí foi dado. É, fácil. E eu queria um Luigi's Mansion no Switch também, pronto, falei. Nossa, acho que quando eles mostraram o 3DS, você deve ter chorado, hein? Do que? O do Luigi's Mansion? Não chorei não, porque é remake, né? Eu queria um novo no Switch. Ou remake no Switch, você gostaria? Não ligo, na real. Eu queria um novo no Switch. Se fosse um novo 3DS, eu ia ficar meio bolado. E eu quero... qual franquia? Então, eu quero Kid Icarus. Boa. Puxa, você falou um melhor ainda, ali. É um bom jogo. Faz um remake do Kid Icarus Uprising, que seja um port... E a gente vai embora, a gente brinca. Ah, mas eu acho que a mecânica não consegue se adaptar ao Switch, eu acho. Ah, vamos ver, velho. Porque eu acho que fazer um jogo novo não vai acontecer. Eu não sei se o Sakurai vai ter essa empolgação. Ou alguém, outra pessoa da Nintendo vai querer tocar. Acho que se ele ficar em mais um projeto da Nintendo, acho que ele vira um esqueleto, cara. Mas é a paixão dele. O segundo comentário é do nosso amigo Rodney Vino Orelana. Olá, amigos. Como tão fã do Smash em cada programa, sinto que ainda teremos grandes novidades no mesmo, tanto que ele vai ofuscar o lançamento das versões Let's Go de Pokémon. E olha, eu acho que não. Eu também não acho. Tipo, eu acho que eles têm um nicho diferente, assim. É, e eles soltaram em novembro o Pokémon lançamento, e o Smash pra dezembro. E além disso, eu acho que o Pokémon Let's Go, você já espera o que vai vir. Assim, são poucas surpresas que você pode ter. No Smash, são mais coisas, né? Então. Sim. Um personagem, por aí vai. O Pokémon tá ofuscado pela própria natureza. Nossa, cara, pior que é verdade. E como vem chegando no fim de ano com seus lançamentos de peso, lhes pergunto, até quantos jogos vocês conseguem jogar ao mesmo tempo? Puta que pariu. No momento tô jogando as DLCs de Zelda, Rocket League, Hollow Knight, Final Fantasy Tactics, Brave Second, Ace Attorney 3 e etc. E às vezes sinto que não tô aproveitando os games como deveria. Já se sentiram assim? Cara, eu tô exatamente assim no momento. Tá foda. Eu tô jogando Persona 4 no busão, voltando pra casa do trabalho. Eu tô jogando Octopath um tempo de noite. Aí eu jogo um pouco do Monster Hunter World. E quando eu consigo, eu ligo o Xenoblade do... O primeiro Xenoblade pra jogar um pouco também. E tá foda, cara. E é tudo jogo curto, né? Importante. É tudo curtíssimo, pra caralho, né? E às vezes eu ligo Overwatch pra jogar porque tá tendo um evento lá. Então tá uma caca fodida. Mas eu vou ser sincero que eu tô conseguindo aproveitar. Quando eu jogo um negócio, eu fico imerso lá e vai. Você tá jogando o jogo porque você quer jogar, né? Não porque você precisa terminar. Eu essa mentalidade eu não curto muito, não. Eu acho meio zoado. É, talvez acho que no seu caso vale mais a pena porque você tá jogando jogos já foram lançados, né? Você não tem essa necessidade, essa euforia de zerar rápido pra não tomar spoiler ou porque por mais que Persona 4, né? E Persona 4 fazendo Blade Chronicles é uma luta contra o YouTube de ele colocar o boss final na sua cara, né? Ah, é, porque a própria Nintendo já me spoilou coisa de Xenoblade. Acho que até o final do Smash, que eles mostrar coisa de Xenoblade, tô fudido, cara. E toma cuidado, Lucas, porque eu descobri um spoiler fudido de Persona 4, mas porque eu fui muito burro, cara. Tipo, na época eu tava lendo um detonado, aí o cara falou, olha, eu vou falar quem que é o vilão. Ah, mesmo fala isso, cara. Aí você compartilha, fala aí comigo. Não, eu não vou falar quem é, mas, ó, tipo, olha como é que foi. Obrigado, mano. Vou falar quem é. Aí ele, ó, tá na próxima página. Continuei lindo, assim. Aí ele, olha, eu vou embaralhar as letras. Aí ele embaralhou, eu fiquei decifrando, tá ligado? Você foi otário, né? Caralho. Eu tive o YouTube falando, o Taranã. Aí eu fico olhando assim, que legal. Esse é o problema de você ter um jogo de mistério, né? É isso. É engraçado, eu tô escutando as músicas de Persona no YouTube e não tomei spoiler ainda. Para, Lucas, para agora. Você tá muito novo. Eu tô cutucando o leão. Para, sério. E na boa, você vai se arrepender, não faz isso. Ou não, não muda nada. Não, vai se arrepender. No meu caso, eu só consigo jogar um jogo por plataforma, né? Por exemplo, eu jogo no mobile, sei lá, eu tô jogando Pokémon GO, é um exemplo. Em casa, no Switch, eu jogo um jogo, e aí, às vezes, quando eu quero parar de jogar, eu jogo no PC, sei lá, LOL, por exemplo. Então, eu fico transitando entre as plataformas, mas pra cada plataforma é só um jogo por vez. E eu também tenho essa coisa, infelizmente, assim, eu tenho de dropar jogo, eu não dropo pra sempre, né? Mas, por exemplo, Persona Q, eu voltei, joguei 10 horas e parei, e daqui uns 3 meses eu volto. Às vezes acontece isso, acontece bastante com RPG, principalmente. Eu já fiz também. E agora, assim, eu vou considerar, tô vendo aqui a minha colinha dos últimos jogos que eu joguei na última semana. Eu tô jogando Kirby Dream Land 2, do Game Boy Color. O time tem Strange Journey do 3DS, Super Castlevania 4 e Castlevania 3. Então, é aquela coisa, eu também jogo bastante, assim, fora que Octopath Traveler, joguei 8 horas, parei, eu joguei, foi o personagem aqui que eu joguei, o Smash eu dou umas tocadas, eu quero comprar Monster Hunter, então assim, eu compro muito jogo e jogo muito jogo simultâneo, só que eu acho melhor do que você tá correndo com um e falar, não, putz, eu vou jogar só esse aqui, às vezes até o mesmo, tem gente, o Mario falou que é a mesma plataforma, tem gente que se estabelece pelo mesmo gênero, né? Então, por exemplo, eu não vou vou jogar mais de um jogo de plataforma, não vou jogar mais de um RPG. E eu acho às vezes até chato, porque aí você tá pegando aquele RPG e empurrando com a barriga só porque você quer jogar o próximo. Então, às vezes eu acho ok ficar com três jogos iguais, assim. E o último comentário é do Rafael Gidra, que é o primeiro comentário dele aqui, se não me falha a memória. E aí, pessoal, façam 2 episódios por semana, por favor. E eu fico triste que o seu primeiro comentário você ia receber um não, mas é não. Não, às vezes a gente faz, né? Que nem a gente mencionou no episódio passado, que quando a gente tem um episódio especial, que é do Skinner 64, a gente lança na mesma semana, no caso, na sexta-feira, né? O que a gente deveria é ser mais periódico com isso, porque eu sinto que às vezes as pessoas recebem de surpresa, assim. Mas essa é a graça, a vida tem que ter surpresa. Ah, eu também acho legal receber podcast surpresa, assim, então é isso aí. Às vezes não receber, né? Nossa, é triste, né? Não receber, você nunca tava esperando, o importante é não esperar nada. Não, mas calma, pra que a gente faça 2 podcasts por semana, o Nintendo 3 acho que ele teria que estar muito mais estabilizado, talvez a gente aumentar maior nossa base de ouvinte, por aí vai. Né? Tem muita coisa que a gente precisa estudar ainda. E também pra que a gente tenha as respostas, vocês precisam responder o formulário, né? Mas convenhamos que pra fazer 2 podcasts por semana, a gente tem que estar empregado nisso. E a gente, obviamente, não está. Não, mas eu tenho a solução. A gente encontra pessoas assim que parecem clones assim da gente, só que meio bugado. Aí eles fazem um cast diferente. Bugado, então. Faz os podcast bugado, assim. Então, você pega tipo tudo cortando, né? Eu não queria falar nada, mas isso já existe, tá? Vamos embora, termina. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar na página do episódio para deixar algum comentário, alguma crítica, sugestão, qualquer coisa em relação ao episódio, ou qualquer pergunta que você queira fazer para a gente. Nós leremos o seu comentário no próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.